Olá. Olhando para a cultura que nos cerca, cultura de um modo geral, quais seriam os padrões morais dessa cultura? Olhando para o mundo de hoje, assim, cultura de um modo geral, que padrões seriam esses? Quando a gente vê que, por exemplo, no Brasil hoje se celebra uma. Eu não sei como classificar, né? Cantora, dançarina brasileira que atingiu aí o topo da lista de áudios, né? De clipes, né? De músicas que são ouvidas numa determinada plataforma e todo mundo celebrando isso como uma grande coisa. Aí quando a gente vai verificar qual é a postura dessa entre aspas, artista, nós vamos verificar que é uma pessoa que trabalha basicamente com a sensualidade, expondo o corpo, fazendo movimentos que sugerem ali uma série de questões sexuais e por aí afora. Então, a gente não precisa ir longe para verificar quais são os padrões vigentes, quais são as coisas que as pessoas aprovam, apreciam, né? Os reality shows que estão aí, as novelas, as músicas, do que falam as músicas, do que tratam as músicas de sucesso. Basicamente, elas tratam de relacionamentos íntimos. Se você for olhar muitas letras do que está por aí, nas paradas, você tiver um pingo aí de filtro para esse tipo de coisa, você não vai ouvir muito tempo, né? Não vai conseguir ficar ouvindo aquilo. O fato é nós nos perguntarmos nesse sentido e com tudo que nos cerca aí, o que Deus requer de nós? O que Deus requer de nós no meio disso tudo? Paulo, quando ele escreve aqui a sua carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, nós vimos na última passagem que ele fala, inclusive, da saúde espiritual, depois de muitos elogios ali. Aliás, elogio não é nem bem a palavra, né? Louvor a Deus pela vida dos tessalonicenses. Então, ele fala sobre essa saúde espiritual que deve ser mantida através de uma vida que tem por objetivo agradar a Deus, crescendo, obedecendo. E agora a gente vai ver aqui no restante do capítulo, capítulo 4, algumas áreas que têm a ver com isso, com essa saúde espiritual. Sendo que a primeira delas, ele dá muita ênfase, ele dá um certo destaque aqui, ele se concentra bastante na questão da santificação, que é o que a gente vê aqui no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Muito bem, então Paulo dá uma ênfase muito grande aqui a esse assunto. A gente nota aqui que essa vontade aqui, é preciso entender que vontade aqui não é o que Deus gostaria que fosse. Vontade aqui não tem esse sentido. Em outros lugares existe esse sentido, mas aqui o sentido é de ordem, o que Deus quer, o que Deus ordena, e a passagem, inclusive, vai deixar isso claro para nós. E nesse sentido, era necessário impor limites. E esses limites, impor esses limites, significava abster-se de praticar imoralidade sexual, que é como está nessa tradução que a gente acabou de ler. A palavra original ali é porneia, é de onde saiu a palavra pornografia no nosso idioma. É uma palavra que originalmente ela significava todo tipo de ato sexual ilícito. E aqui nós podemos incluir tudo aquilo que se refere a relações fora do casamento monogâmico e heterossexual. Tudo que foge desse padrão, que é o padrão bíblico, o padrão que está nas Escrituras. O casamento monogâmico, ou seja, com uma só mulher, heterossexual, quer dizer, um homem e uma mulher. Tudo que foge disso, tudo que sai disso, tudo que extrapola esse ambiente, que é o ambiente configurado por Deus para que as relações sexuais aconteçam com legitimidade, abençoadas por Ele, aprovadas e afinal criadas por Ele para que haja uma série de benefícios em função disso. Tudo que foge daí, a palavra de Deus, as escrituras chamam de imoralidade. No caso aqui, a palavra porneia, que inclui todas essas áreas. Portanto, nós vamos ver que santificação é realmente uma ordem para a igreja. Continuando aqui, então, a partir do versículo 4 até o versículo 8, nós vamos ver um pouco Paulo descrevendo um pouco mais então o que tem toda essa questão dessa ordem aí. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Essa santificação, que é uma ordem para a igreja, ela inclui aqui neste trecho algumas formas pelas quais ela acontece, pelas quais Paulo está indicando aqui o caminho. Em primeiro lugar, ele fala aqui sobre o controle sobre o próprio corpo. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Muito bem, a cultura pagã. Veja que aqui nós estamos nas igrejas predominantemente formadas por gentios, ou seja, não judeus, vindos de uma cultura pagã, cultura do primeiro século, com toda aquela enxurrada ali de influências de deuses, de filosofias, etc. Mas, basicamente, a gente pode resumir que havia aquilo que a gente chama de uma das dicotomias, né, que existiam na época. Dicotomias são essa quando você tem dois extremos, né? Uma polarização, né? Para usar um termo da moda aí, né? Entre dois conceitos opostos, ideias opostas, etc. Por exemplo, acreditava-se de um modo geral nas filosofias que vigoravam, que predominavam ali, que havia uma dicotomia, ou seja, uma oposição ali, uma separação muito mais completa entre corpo e espírito do que aquilo que a Escritura nos mostra. A Escritura nos mostra que corpo e espírito, eles estão interligados, não são a mesma coisa, mas aquilo que o corpo faz interfere no espírito e vice-versa. Você vê isso o tempo todo nas escrituras, existe uma afetação. O ser humano nas escrituras é visto como um ser integral, não é um ser todo fragmentado, né? Nessa ideia pagã, então, por exemplo, o corpo era ruim, o corpo era o elemento do mal, o corpo pecava, o corpo fazia coisas erradas, mas o espírito poderia então se manter puro apesar de tudo isso. Então, essa separação extrema trouxe à tona ideias e filosofias que também iam para os extremos. De um lado, o chamado ascetismo. O que era o ascetismo? Essa ideia do monge, né, que a gente tem, que foi inclusive até a Idade Média, a gente viu isso dentro do próprio cristianismo que sofreu essa influência, né? A ideia de que a pessoa, para poder viver uma vida pura, uma vida isenta de cometer erros, etc., essa pessoa teria que se isolar, ela teria que ir para fora do convívio social, ela teria que morar numa montanha, num deserto lá, e normalmente eles se agrupavam, né, o que depois veio a se tornar espécies de conventos, coisas assim, né, mas havia seitas, havia segmentos que faziam isso, porque eles acreditavam que somente assim eles conseguiriam escapar de cometer coisas erradas. O pior é que eles iam para lá, se reuniam e acabavam fazendo outras coisas erradas, como a gente sabe. A história tem comprovado isso. Do outro lado, você tem a libertinagem, ou seja, porque o corpo faz coisas que necessariamente não afetam o espírito, então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo e posso depois fazer alguma coisa para que o meu espírito se mantenha em ordem. Então as pessoas levavam uma vida com bastante comprometimento, né, sexual. Até as próprias religiões antigas, né? Muitas delas, os atos sexuais faziam parte do culto, faziam parte das celebrações. Existem relatos de aberrações tremendas, coisas horríveis, que eram feitas, mutilações, inclusive, para que se oferecesse aos deuses, né? O resultado dessas mutilações, enfim, você tem muita coisa muito difícil que está dentro da cabeça dessas pessoas, essas pessoas que estavam lá em Tessalônica. Você vê em Corinto as coisas terríveis que aconteciam ali, por exemplo, que Paulo tem que chamar atenção em vários trechos ali da carta aos Coríntios. Veja, por exemplo, essa frase de Demóstenes, né? Um grego lá, né? Um filósofo. Ele diz o seguinte, né? Para você ter ideia da cultura, né? Nós mantemos prostitutas por prazer, mantemos amantes para as necessidades diárias do corpo e mantemos esposas para a geração de filhos e para a guarda fiel de nossos lares. Então, esse é o conceito de que, ok, eu posso ser um excelente pai de família, honrado, respeitado, tenho lá minha esposa está lá para cuidar do lar, cuidar dos filhos, mas posso também ter uma amante e posso, além disso, ainda ter relacionamentos eventuais com prostitutas, porque isso não afeta em nada a minha dignidade e etc. Isso dá ideia, mais ou menos, de como a coisa funcionava. Não vamos muito longe, né? Nós sabemos que até algum tempo atrás, na nossa era, podemos dizer assim, né? Coronéis, né? Pessoas que tinham lá suas influências, para falar aqui do Brasil, né? Não é um fenômeno só nosso, né? Porque ele vem lá de trás mesmo, influenciou muitas culturas, né? Mas eles, muitos desses. Esses grandes fazendeiros, etc., assim como outros que havia em tempos passados aí, eles se davam ao luxo de ter lá escravas, né, pessoas que estavam ali ao seu serviço. E depois isso passou, inclusive, mesmo depois da escravidão, a funcionar dessa maneira, né, a pessoa se sentir totalmente livre para fazer coisas desse tipo. Veja que Paulo, ele combate essa ideia de que corpo e espírito, eles não interagem da forma como a escritura, como Deus realmente diz que funciona, né? Não tem essa ideia de que o corpo pode fazer uma coisa ruim e o espírito permanecer bom, né? Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 15, a gente vê Paulo perguntando aqui aos coríntios por conta das coisas que aconteciam lá. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Veja a questão da cultura aqui, né? Como Paulo sabia do que estava se passando lá. O pessoal ia lá, Veja, ele está falando com pessoas da igreja, pessoas que trouxeram essa cultura lá do mundo, do paganismo. Ele está dizendo, não pode, eu não posso unir os membros daquilo que pertence a Cristo, não posso unir um corpo, um ser humano que está unido a Cristo, uni-los a uma prostituta. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo apela aqui para o princípio lá do casamento monogâmico, heterossexual e etc. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Existe uma união, existe um elo, existe um vínculo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Não significa que não são sérios, mas ele está falando aqui essencialmente da questão do corpo, do uso do corpo. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Note como Paulo enfatiza aqui a questão do corpo. O corpo humano não está dissociado do espírito. O que você faz com ele afeta o espírito. E Paulo está dizendo assim: tenham o controle, porque o conceito bíblico é o conceito de que você é sim responsável pelo seu corpo. Essas desculpas esfarrapadas de que o corpo ele precisa satisfazer certas necessidades, de que certos atos eles são justificáveis por uma questão psicológica ou por uma questão, seja lá o que a pessoa venha a inventar, isso não combina com o conceito bíblico. Paulo diz: controle-se, tenha o controle, porque quem controla o seu corpo é você, é a sua mente. E você tem a obrigação de fazer com que o seu corpo sirva ao propósito designado por Deus. Ele fala aqui, inclusive, a palavra original é vaso. Interessante isso, né? Vaso aqui dá a ideia de fragilidade. É por isso que ele usa essa palavra vaso, né? Cuide desse vaso. Esse vaso ele é quebrável. Ele não é. Você não é um super-homem. Você não é um santo perfeito, total. Você pode quebrar. Você pode se prejudicar muito com essa situação. Existe esse perigo aí, perigo que é um perigo para as igrejas, o perigo dos extremos, os extremos de tentar isolar as pessoas do mundo, o perigo de levar para o lado liberal, de que certas coisas, a Bíblia não é muito clara, vem o liberalismo, vem uma série de outras aberturas. Para que as pessoas pensem ou fiquem confusas, pensem equivocadamente, né? Ou fiquem confusas a respeito da vontade de Deus. E muitas vezes é que a gente tem uma isenção da responsabilidade. A gente acaba comprando, né? Infelizmente, o cristianismo acaba comprando essa ideia mundana de que eu não sou responsável, alguém é responsável, algo mais. Algo no meu corpo, aí eu tenho um impulso, aí eu tenho uma síndrome, aí eu bebi, aí eu sei o quê, e a pessoa acaba sendo isentada. Isso é muito, muito complicado, e Paulo coloca aqui então esse primeiro ponto, que é o controle sobre o próprio corpo. Depois você vai ver que ele vai estender isso. Não é só a responsabilidade sobre o próprio corpo que interessa e que importa para Deus. Deus se importa com aquilo em que você afeta outras pessoas também. Então, minha responsabilidade, ela vai além meramente do meu corpo. Isso é o que está na primeira parte do versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. A ideia aqui é de conhecer e respeitar os limites da decência. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem usada, por exemplo, era usada nas provas, nas competições, quando alguém ultrapassava uma certa linha, que não era permitido. e aquilo acabava prejudicando alguém. Para quê? Para obter uma vantagem. Por que que Paulo está usando essa linguagem aqui? É porque o modo de agir que muitas vezes as pessoas têm, o modo de agir malicioso, o modo de agir que procura de alguma maneira extrair algum proveito físico de um irmão. O que Paulo está dizendo é que isso já ultrapassou, já cruzou essa linha da decência, essa linha que deve ser preservada, que deve ser mantida. A gente não cansa, na verdade a gente cansa, né? Mas o fato é que a gente não para de ouvir sempre notícias, né, a respeito de pessoas que sofreram algum tipo de abuso dentro do contexto do cristianismo, vamos colocar assim, né? O cristianismo, eu vou colocar aqui de um modo geral, né? Independentemente da denominação, mas tudo aquilo que se chama cristianismo, que tem essa capa de que é cristão, de um modo geral. Quantas notícias você já ouviu de que alguém abusou da boa vontade, abusou da confiança de um irmão? Isso, infelizmente, muitas vezes partindo de líderes, líderes que se aproveitando ali de uma influência, se aproveitando de um momento, né? Eu mesmo fui testemunha de um líder numa cidade próxima ali onde a gente tinha um ministério, que inclusive a gente conhecia esse pastor e tudo mais, mas num momento ali em que ele acabou se envolvendo numa situação em que ele estava já num contexto em que não deveria estar, numa situação que ele deveria ter evitado, ficar a sós com uma determinada pessoa. Essa pessoa estava passando por um momento muito complicado, muito difícil, e a própria pessoa acabou meio que cedendo ali, numa carência de afeto e tudo mais, e acabaram acontecendo coisas ali que vieram a destruir esse ministério. Houve uma destruição muito grande, o prejuízo foi enorme. Aliás, essa é outra questão. Por quê? Porque além de ter essa noção de que eu estou ultrapassando, de que eu estou, o que que eu estou fazendo? Será que eu estou me mantendo dentro do limite da decência? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Mas veja, o que que está em jogo aqui? Que tem que ser considerado o prejuízo que pode causar ao outro. Qual o estrago espiritual? Tem como prever o estrago espiritual que é causado quando um irmão sofre, vamos chamar de invasão, né? Essa invasão em que aquela linha da decência, aquela linha do que é saudável, do que é bom, do que é correto, do que é respeitoso é ultrapassada. Um estrago que vai ferir a comunhão, vai ferir o crescimento, vai ferir o testemunho. O testemunho cristão fica arranhado, fica totalmente prejudicado. Individualmente, coletivamente, você não sabe quantas pessoas, além daquele irmão diretamente envolvido, quantas pessoas podem ser envolvidas nisso. E a gente ouve muitas histórias a respeito disso. Até hoje tem gente por aí caminhando de forma tropegada, né, vamos chamar assim, porque se escandalizou com um assunto desse. Muita gente perdeu a confiança, perdeu muito, muito da sua base, muito daquilo que a pessoa acreditava. E é difícil lidar com tudo isso. Um desafio aqui para as igrejas é procurar realmente fazer com que o amor fraternal exista, o amor afetuoso, carinhoso, que tem que haver entre os irmãos, mas tem que equilibrar isso com respeito, onde os limites são claramente estabelecidos, onde os critérios bíblicos são seguidos. Finalmente, Paulo vai falar aqui do temor, temor a Deus. Ora, a imoralidade é claramente condenada por Deus. As escrituras estão repletas de advertências. Advertências através em várias formas, em formas de proibições. Não faça isso. Deus condena, Deus odeia determinadas coisas. Isso é repetido várias e várias vezes. Você tem conselhos. Olha, não faça porque vai dar problema. Muitas vezes não é uma proibição, mas é um conselho. O conselho também tem que ser seguido. O conselho muitas vezes tem a ver com uma proibição, às vezes nem tanto. É preciso entender, é preciso ter isso ali, impregnado na mente. Mas também tem muitos exemplos. A gente tem exemplos bons e exemplos ruins nas escrituras sobre esse assunto. A escritura não esconde, ela mostra pessoas que adulteraram, pessoas que abandonaram as suas famílias. Pessoas que se prostituíram, pessoas que praticaram ali vários tipos de moralidade e sempre tem a consequência ruim, assim como tem a consequência boa é mostrada para quem teve uma vida correta, uma vida que seguiu ali os padrões de Deus, né? A gente tem muitos casais, muitas famílias nas escrituras que nos mostram isso. E Paulo, o que Paulo mostra aqui é que a imoralidade é uma negação do vínculo com Deus. Ele diz: o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Deus condena, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Esse é o propósito, não para continuar sendo impuro, mas para avançar, para crescer, para mudar, para ser transformado e transformado em santidade. Ele não só nos chamou, mas ele nos colocou isso no coração e ele nos dá condições para fazer isso também. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Uma coisa é o moralismo ensinado pelos homens. Moralismo ensinado pelos homens, ele é baseado somente em regras, faça ou não faça, aprende isso aqui e segue. Segue, mas segue assim, aparência. O que importa é você não ser apanhado em flagrante. O que importa é o que os outros estão pensando, o que os outros estão vendo. Isso é mais importante. Veja a questão dos fariseus no tempo ali, no primeiro século, como que era, né? Aquela fachada, aquela ideia, aquela brancura, né? Por fora, né? E outra coisa que tem a ver com esse moralismo que é ensinado pelos homens é a capacidade humana. É o homem que se esforça, é o homem que consegue, é o homem que é condecorado porque conseguiu lá um status. Quantos homens na história tiveram, a princípio, né, a fama, né, de serem pessoas de uma, como gostam de falar os políticos até hoje, né? Minha conduta é ilibada, né? Eles falam isso de boca cheia, né? Eu tenho uma vida irrepreensível, né? Mas por outro lado, a gente vai ver que não é nada disso. Mas a ideia aqui é de que alguém conseguiu, de que se esforçou, de que fez. Por outro lado, como Paulo diz, é o Espírito Santo. Ele fala aqui, né? Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Para quê? Por que nós temos o Espírito Santo? Para que nós temos uma moralidade, não um moralismo, que é ensinada por ele, que nos mostra o certo e o errado. Nós aprendemos e nós tememos a Deus. Nós temos convicção de que é errado, nós temos convicção de que aquilo que é certo, e isso está lá no nosso coração. Nós não vivemos pela aparência, nós não estamos fazendo aquilo para que os outros vejam, para que os outros aprovem, para que os outros nos aplaudam, nos glorifiquem por causa disso, mas fazemos aquilo intimamente para Deus e nos esforçamos. E outra coisa, essa ideia de que somos vasos nos dá consciência de que é uma luta, de que há lutas a serem travadas. Nessa e em outras áreas, evidentemente, e que a capacitação é dada por Deus, é dada pelo Espírito Santo. É Ele e não nós que nos dá as verdadeiras condições para podermos vencer nessa área, temendo a Deus, um temor saudável, não aquele temor fictício, né? Aquele temor fingido. O desafio para as igrejas, evidentemente, é em ensinar biblicamente. trazer um ensino que gere esse temor saudável, não farisaísmo, não mero moralismo. Portanto, as lições que eu vejo aqui, em primeiro lugar, evitar os extremos, o extremo da libertinagem, o extremo do ascetismo, o extremo do moralismo, enfim, todos esses extremos são perigosos. A vida com Deus é diferente, ela é outra coisa. Nós precisamos filtrar os padrões do mundo, o que o mundo diz que é bom, que está na moda, que é interessante, a música, o cinema, o show, o que faz sucesso. Temos que ter um filtro muito cuidadoso, um filtro muito cauteloso para ver aquilo que vai entrar na nossa mente, vai influenciar a nossa conduta, os nossos pensamentos. Temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Não podemos ser como muitas filosofias pregam, né, de que o ser humano ele pode se justificar em cima de determinadas fraquezas ou porque o outro me induziu a fazer isso, a fazer aquilo. Eu sou responsável pelo meu corpo, pelo uso que eu faço do meu corpo. Devemos também desenvolver esse amor pelos irmãos, que é esse amor respeitoso, esse amor que gosta, que abraça, que quer bem, que quer estar junto, mas que jamais, em hipótese alguma, pense em ultrapassar certos limites, em tirar vantagem e teme grandemente de prejudicar esse irmão em qualquer sentido, muito menos numa área tão perigosa como essa área que Paulo nos trouxe aqui. Por fim, temos que desenvolver esse temor saudável na nossa própria vida, confiando e dependendo do Espírito Santo para que a santidade que Deus requer de nós, que Ele ordenou para nós, ela seja cumprida na nossa vida. Esse conselho ele deu ali, ele advertiu ali, trouxe com muita ênfase para os Tessalonicenses. Era um assunto sério, assim como continua sendo hoje. A gente sabe que a cultura está aí, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, não apenas porque queremos ser diferentes, mas porque santificação é uma ordem, para a igreja. Muito bem, que estas lições, essas palavras de Paulo estejam no nosso coração, estejam produzindo coisas boas, a santificação esteja sendo produzida por Deus aí na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.